Você e as melhores. Baú Sertanejo. Cantou pra gente Boiadeira Errante, ainda João Paulo e Daniel também aqui na sua rádio com a música Fogo de Amor, Roberta Miranda, Mistérios e ainda Gostoso Sentimento, canção de Leandro e Leonardo. Vou pro intervalo comercial, é rapidinho, a gente volta com você, daqui a pouquinho tem Bruno e Marrone. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. Sexta-feira, fim de semana, é aqui na sua rádio preferida. Esse é o nosso Baú Sertanejo. Bruno Marrone, amiga, por favor. Participação, aliás, não é participação não, né? Amiga, por favor. É modão que você ouve agora de Bruno Marrone. Depois tem Milionário José Rico e a canção Tributo aos Amigos. Eu Depois que ela se foi, depois que te perdi, ficou em minha dor. E sem felicidade, choro de saudade, lágrimas de amor. Se ela não está, não sei nem mais ouvir, já não tenho ilusão. Sou uma folha ao vento, que perdida no tempo vai sem direção. Amiga, por favor, fala pra ela da minha tristeza, que é tudo dela, todas as estrelas. Fala pra ela pra me perdoar, amiga. Amiga, por favor, diga que brotam gotas de saudade e de tristeza o coração me invade. Me falta o ar e a respiração. Me falta ela. Você conhece bem, amiga, me ajude, assim não sei viver. Traz ela de volta, nada mais me importa se ela não vier. Amiga, por favor, fala pra ela da minha tristeza, que é tudo dela, todas as estrelas. Fala pra ela pra me perdoar, amiga. Amiga, por favor, diga que brotam gotas de saudade e de tristeza o coração invade. Me falta o ar e a respiração, me falta. Amiga, por favor, fala pra ela da minha tristeza, é tudo dela, todas as estrelas. Fala pra ela pra me perdoar, amiga. Amiga, por favor, diga que brotam gotas de saudade e de tristeza o coração me invade. Me falta o ar e a respiração. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Saudade bateu no peito, não teve outro jeito a não ser chorar ao lembrar dos meus companheiros que partiram pra não mais voltar. Deixaram muitas lembranças e lindas melodias bailando no ar. Del Monte, Tutuca, Tunil e o rei do pagode. Formar um quarteto no céu com as canções mais saudade

homem que perdeu o rumo e só quer voltar pros braços de um amor que nunca soube esquecer. Essa estrada nunca vai chegar ao fim. Me falta o doce do seu beijo. Não mate o coração no peito. Nenhum amor vai dar um jeito de consertar. Ai, amor, mergulhe dentro dos meus olhos e você vai ver que apesar dos desenganos eu amei você e ainda tenho muitos sonhos pra te dar. Ai, amor, não sei se a felicidade pode esperar um homem que perdeu quer voltar pros braços de um amor que nunca soube esquecer. Ai, amor. Ai, amor. Dose dupla com Daniel, nós cumprimos A Paixão Acaba Sempre Assim, Ainda Tudo é Beleza, com Daniel. Zezé de Camargo e Luciano também passou por aqui com Muda de Vida, um sucesso de 1992. Ainda Milionário e José Rico, a música Tributo aos Amigos. Cumprimos também, sucesso na voz de Bruno Marrone, Amiga Por Favor. Grande sucesso aí, né? Daqui a pouquinho eu volto. Já já tem João Carreiro e Capataz. É você ligado aqui no Baú Sertanejo, sexta-feira, fim de semana. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado da sua rádio. Embalando o seu fim de semana, tem agora João Carreiro e Capataz, Bateu o Tristezão. Depois tem Cris, tem Ralph, Flecha Certeira. Tava no Rio de Janeiro, bolso cheio de dinheiro, dançando com as mulatas. Era muito cobiçado, tava todo enfeitado, cheio de ouro e de prata. Mas quando eu fui dar um beijo pra mostrar o meu desejo, eu senti um beliscão. Era minha mulher feia, torcendo a minha orelha, me bateu tristezão. É isso aí, João Carreiro, chama pra cá agora os nossos amigos do Mato Grosso do Sul. Chega mais, Jades e Jadson, solta o peito, ladinho. Um dia um parente meu, seu carro ele me cedeu, conversível e votado. Tinha tomado umas canas, fui me sentindo bacana, saí bem acelerado. Final fechado eu furei, na contramão eu entrei e topei com camburão. Pra cadeia fui levado, estou sendo processado, me bateu o tristezão. numa violada, feliz com a mulherada, vi a noite virar dia. Muita cerveja gelada, picanha e galinhada, que farturam sem quantia. Fui comendo e fui bebendo, barrigão foi enchendo, começou a queimação. O cabeção foi pesando, já senti se aproximando, o maldito tristezão. E agora, capataz, quem é que tá chegando pra cantar com a gente? É isso aí, João, chega pra casa, Antônio de Maneiro. Mete o pá! Procurando uma paquera, fui no site da galera, veja só o resultado. Conheci uma fulana, me pareceu tão bacana, que fiquei apaixonado. O encontro foi marcado, fui muito bem arrumado, meu Deus, que decepção. Quase que me deu um treco, quando vier um traveco, me bateu tristeza. As melhores, baú sertanejo. Sertaneja. Mulher de rico é madame, mulher de pobre é fulana. O rico nunca vai preso, pobre está sempre em cana. Cadeia é só pra pobre, nela não entra bacana. Boia de pobre é pesada, ceia de rico é liviana. Almoço de rico é frango, do pobre é pão com banana. Vida de rico é alegre, vida de pobre é sem graça. Rolo de rico é negócio, rolo de pobre é trapaça. Pastel de rico tem carne, do pobre é só vento e massa. Bagunça de rico é festa, festa de pobre é ruaça. Coberta de rico é lã, do pobre é fogo e cachaça. Desgosto, rico bebe de contente. Só na hora que tropeça é que o pobre vai pra frente. Pobre nasce pra lutar, rico nasce inteligente. Quando o pobre come carne, surpresa pra muita gente. Ou o pobre tá de cama, ou o frango tá doente. O rico segue o luxo do nosso mundo moderno, tem sempre bom guarda-roupa pro verão e pro inverno. O pobre anda na tanga, não tem sapato nem terno. Mas o consolo do pobre é pensar que o Pai Eterno leva ele para o céu e o rico para o inferno. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Quase morri no momento em que fiquei sabendo.

Enfrentamos tantas crises, sempre juntos, lado a lado. Pense um pouco e recorde o que já temos passado. Vencemos as corredeiras, nadamos contra a maré. Fomos pro fundo do poço e ainda estamos de pé. Isso é ruim. Ei, amor, olha pra mim. Para de brigar comigo. Não põe nosso amor no fim. Você de cara virada, eu não acho isso bom. Sério comigo, que tudo tem solução. Encoste aqui no meu ombro, jogue fora suas mágoas. Pra que fazer, meu amor, tempestade em copo d'água? Todo mundo tem seu erro, com certeza já errei. Quem não errou nesse mundo foi Jesus Cristo, que eu sei. Isso é ruim. Ei, amor, olha pra mim. Para de brigar comigo. Não põe nosso amor no fim. É ruim. Ei, amor, olha pra mim. Para de brigar comigo. Não põe nosso amor no fim. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Tô de amor que se outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Tô de amor que se foi, só outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Tô feliz

dia que amanheça. E vão passar 10 vidas mais antes, amor, que eu te esqueça. Será que eu sou capaz de ver e suportar sua partida? Que amanheça, e vão passar 10 vidas mais pra que eu te esqueça. Será que eu sou tão forte assim? Fechamos juntos aqui com Chitãozinho e Chororó. Será que sou eu? É ainda Felipe Falcão, Droga de Vida. João Bosco e Vinícius, Tô de Boa. Chanceler e Montenegro, O IP e o Prisioneiro. Bom, pessoal, que pena, hein? Chegamos ao final de mais um baú. Valeu, bom fim de semana pra você, um bom finalzão de semana. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima edição. Um abraço do amigo Elber de Andrade e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.